Cheiros 51, terceira parte. Rapaz recupera rapariga ou vice-versa. Página 455. Nick Dunn, desaparecida há 40 dias. Libertado sob fiança, à espera de julgamento. Tinha sido processado e libertado. A entrada e saída despersonalizada da cadeia, a audiência da fiança, as impressões digitais e as fotografias, o rodar, o deslocar, o manusear. Não me fez sentir como um animal, fez-me sentir como um produto, algo criado numa linha de montagem. Aquilo que estavam a criar era Nick Dunn, assassino. Decorreriam meses até começar o meu julgamento. O meu julgamento. A palavra ainda ameaçava destruir-me por completo, transformar-me numa pessoa que dava risadas agudas, num louco. Devia sentir-me privilegiado por ter saído sob fiança. Tinha ficado no mesmo sítio, quando era óbvio que ia ser preso. Por isso não consideravam que existisse risco de fuga. Boney também era capaz de ter dito uma palavrinha a meu favor. Portanto, ia ficar na minha própria casa durante alguns meses, até ser levado para a prisão e morto pelo Estado. Sim, era um homem com muita sorte. Estávamos em meados de agosto, o que me deixava constantemente perplexo. Ainda é verão, pensava. Como é que pode ter acontecido tanta coisa e ainda não ser sequer outono? Estava brutalmente quente. Tempo de andar em mangas de camisa, era como a minha mãe o teria descrito, sempre mais preocupada com o conforto dos filhos do que com a temperatura. Tempo de andar em mangas de camisa, tempo de casaco, tempo de sobretudo, tempo de parca, o ano em roupa de exterior. Para mim, este ano seria tempo de algemas e, possivelmente, a seguir, tempo de macacão prisional. Ou tempo de fato de funeral, pois eu não planeava ir para a prisão. Ia matar-me antes disso. Tanner tinha uma equipa de 5 detetives a tentar encontrar o rastro de Amy. Até agora nada. Era como tentar apanhar água. Todos os dias, durante semanas, tinha feito a minha parte. Gravava uma mensagem para Amy e publicava-a no blog Who Done It, da jovem Rebecca. Rebecca, pelo menos, tinha permanecido leal. Nos vídeos, usava roupas que Amy me tinha comprado, penteava o cabelo como ela gostava e tentava ler-lhe a mente. A minha fúria em relação a ela era como uma resistência de alta temperatura. Os operadores de câmara acampavam no meu relevado na maior parte das manhãs. Éramos como soldados rivais estacionados com o alvo ao nosso alcance durante meses, espiando-nos uns aos outros através da terra de ninguém, alcançando uma espécie de fraternidade pervertida. Havia um tipo com voz forte, desenho animado, a quem eu me afeiçoara sem o ver. Ele andava a sair com uma rapariga de quem gostava muito. Todas as manhãs, a sua voz entrava pelas minhas janelas, enquanto ele analisava os seus encontros. As coisas pareciam estar a correr muito bem. Eu queria saber o final da história. Terminei a gravação noturna para Amy. Tinha vestido uma camisa com que ela gostava de me ver e tinha-lhe estado a contar a história do nosso primeiro encontro. A festa em Brooklyn, a minha horrível tirada inicial, só uma azeitona, que me deixava envergonhado de cada vez que Amy a mencionava. Falei da forma como saímos do apartamento, demasiado abafado para um frio de rachar, com a sua mão na minha e do beijo na nuvem de açúcar. Era uma das poucas histórias que contávamos da mesma maneira. Disse aquilo tudo com a cadência de uma história de adormecer, relaxante, familiar e repetitiva. Acabava sempre com... Volta para mim, Amy. Desliguei a câmara e recostei-me no sofá. Filmava-me sempre sentado no sofá, debaixo do seu pernicioso e imprevisível relógio de cuco. Porque sabia que, se não mostrasse o relógio de cuco, ela ficaria a pensar se eu me teria livrado finalmente dele. e depois deixaria de pensar se eu me teria livrado finalmente dele e passaria simplesmente a acreditar que era verdade. E depois, independentemente das palavras meigas que eu preferisse, rebateria em silêncio e, no entanto, deitou fora o meu relógio de cuco. Na verdade, o cuco devia estar quase a vir cá fora, pois comecei a ouvir o seu mecanismo incomodativo por cima da minha cabeça. Um som que me deixava inevitavelmente o maxilar tenso, quando os operadores de câmara, no exterior, emitiram um marulhar ruidoso, coletivo e oceânico. Estava lá alguém. Ouvi os gritos de gaivota de umas quantas pivôs de notícias. Passa-se alguma coisa? Pensei. A campainha da porta tocou 3 vezes seguidas. Nic-nic, nic-nic, nic-nic. Não hesitei. Tinha deixado de hesitar ao longo do último mês. Venha de lá o problema o mais depressa possível. Abri a porta. Era a minha mulher. De volta. Amy Elliott Dunn estava descalça à minha porta, com um vestido fino cor-de-rosa colado ao corpo, como se estivesse molhado. Os tornozelos tinham círculos violáceos. De um pulso flácido pendia um bocado de corda. O cabelo estava curto e irregular nas pontas, como se tivesse sido cortado com uma tesoura romba. O rosto estava pisado, os lábios inchados, estava a soluçar. Quando estendeu os braços na minha direção, vi que todo o seu tronco estava manchado de sangue seco. Tentou falar. A boca abriu-se 1, 2 vezes, não saiu nada, como uma sereia trazida pelas ondas. Nick, carpiu finalmente, um grito de dor que ecoou em todas as casas vazias e caiu-me nos braços. Apetecia-me matá-la. Se estivéssemos sozinhos, as minhas mãos eram capazes de ter encontrado o caminho para o seu pescoço, com os meus dedos a localizarem entalhes perfeitos na sua carne, sentir aquela pulsação forte sob os meus dedos. Mas não estávamos sozinhos. Estávamos em frente de câmaras e elas estavam a perceber quem era aquela mulher estranha. Estavam a ganhar vida, como o relógio de cuco lá dentro. Uns quantos disparos, umas quantas perguntas, depois uma avalanche de ruído e luz. As câmaras estavam a filmar-nos, os repórteres a aproximarem os microfones, toda a gente a berrar o nome de Amy, a gritar, literalmente a gritar. Por isso fiz o que era certo. Segurei-a junto a mim e berrei o seu nome de volta. Amy, meu Deus, minha querida! Enterrei o rosto no seu pescoço. Os meus braços estreitaram-na com força e deixei as câmaras terem os seus 15 segundos, ao mesmo tempo que lhe sussurrava ao ouvido: maldita cabra! Depois afaguei-lhe o cabelo, segurei-lhe o rosto nas minhas 2 mãos afetuosas e puxei-a para dentro. Do lado de fora da nossa porta, o concerto de rock exigia o seu bis. Amy, Amy, Amy! Alguém arremessou um punhado de pedrinhas à nossa janela. Amy, Amy, Amy! A minha mulher aceitou aquilo tudo como algo que lhe era devido, acenando desdenhosamente para a multidão lá fora. Virou-se para mim com um sorriso cansado, mas triunfante. O sorriso da vítima de violação, da sobrevivente aos maus-tratos, da vítima nos filmes de televisão antigos. O sorriso em que o vilão recebeu finalmente o castigo devido. E sabemos que a nossa heroína vai poder seguir em frente com a sua vida, fixar o fotograma. Fiz gestos em direção à corda, ao cabelo cortado grosseiramente, ao sangue seco. Então, qual é a tua história, mulher? Estou de volta, gemeu ela. Consegui voltar para ti. Moveu-se para pôr os braços à roda de mim. Eu afastei-me. Qual é a tua história, Amy? Desi, sussurrou, com o lábio inferior a tremer. Desi Collins levou-me. Foi na manhã do nosso aniversário. Tocaram à campainha e eu pensei... Não sei, pensei que talvez me tivesses mandado flores. Estremeci. É claro que ela tinha de encontrar uma forma de se queixar. de dizer que eu raramente lhe oferecera flores, ao passo que o pai mandava flores à mãe todas as semanas desde que se tinham casado, ou seja, 2.444 ramos de flores contra 4. Flores ou qualquer coisa? Prosseguiu ela. Por isso nem pensei, abri simplesmente a porta. E ali estava ele, Desi, com uma expressão determinada, como se tivesse estado a preparar-se para aquilo o tempo todo. E eu estava a segurar no cabo da marioneta, Judy. Encontraste as marionetas? Sorriu para mim com lágrimas nos olhos. Parecia tão querida. Ah, sim, encontrei tudo o que deixaste para mim, Amy. Tinha acabado de descobrir que o cabo de manuseamento da marionete Judy tinha caído e estava a segurá-lo quando abri a porta. Tentei atingi-lo, lutámos, e ele bateu-me com ele, com força. E quando dei por mim, tinhas-me incriminado por homicídio e desaparecido. Posso explicar tudo, Nick. Olhei-a fixamente durante um longo e difícil momento. Vi dias debaixo do sol quente, estendidos na areia da praia, com a mão dela sobre o meu peito. Vi jantares de família na casa dos pais dela, com Rand a encher-me continuamente o copo e a dar-me palmadinhas no ombro. Vi-nos esparramados no tapete do meu apartamento miserável em Nova Iorque, a conversar de olhos pregados na ventoinha preguiçosa do teto. E vi a mãe do meu filho e a vida espantosa que planeara para nós em tempos. Tive um momento que durou 2 segundos, 1, 2, em que desejei violentamente que ela estivesse a contar a verdade. Na realidade, não creio que consigas explicar tudo, disse eu, mas vou adorar ver-te tentar. Põe-me à prova, agora! Tentou agarrar-me na mão. E eu desembaracei-me dela. Afastei-me, respirei fundo e depois virei-me para a enfrentar. A minha mulher tem sempre de ser enfrentada. Vá lá, Nick, põe-me à prova agora. Está bem, pronto. Por que é que todas as pistas da caça ao tesouro estavam escondidas num lugar onde eu tive relações com Andy? Ela suspirou e cravou os olhos no chão. Tinha os tornozelos em carne viva. Eu nem sequer sabia da existência de Andy até ter visto na televisão, enquanto estava amarrada à cama de Desi, escondida na sua casa do lago. Então foi tudo coincidência. Todos aqueles lugares tinham significado para nós, disse ela. E uma lágrima rolou-lhe pela face. O teu gabinete, onde reacendeste a tua paixão pelo jornalismo. Funguei. Hannibal, onde compreendi finalmente o que esta zona significa para ti. A casa do teu pai, confrontar o homem que tanto te magoou. A casa da tua mãe, que é agora a casa de Go. As duas pessoas que fizeram de ti um homem tão bom. Mas creio que não me surpreende que gostasses de partilhar esses lugares com alguém por quem, inclinou a cabeça, te tenhas apaixonado, sempre gostaste de reposições. E por que é que cada um desses lugares acabava por incluir pistas que me implicavam no teu homicídio? Cuecas de mulher, a tua carteira, o teu diário, explica lá o teu diário, Amy, com todas aquelas mentiras. Ela limitou-se a sorrir e abanou a cabeça como se tivesse pena de mim. Tudo. Posso explicar tudo, disse ela. Olhei para o seu rosto meigo, manchado de lágrimas. Depois baixei os olhos para aquele sangue todo. Amy, onde está Desi? Ela voltou a abanar a cabeça com um sorrisinho triste. Ia telefonar à polícia, mas uma pancada na nossa porta disse-me que eles já estavam ali.